As praias do mar. Alguém não corresponde às nossas expectativas. Promessas não são cumpridas. Pistolas verbais são sacadas e detonados tiros de palavras. Uma parte de você quer chorar e a outra deseja lutar. Quanto nome tem a rainha do mar? Quanto nome tem a rainha do mar? É dia 12 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar.